Para. Dang. Well, as a part of me, I'm very interested in buying some of these specimens and bringing them to my home in America. How much does one of these cost? Would you please, wouldn't mind to show me one of these? I'm very interested in this. And I have dollars. Vendeu pra gringo periquito por arara. Sumiu dizendo que era guariba. Papagaio como se fosse tucano. Preá que a pira capivara. Vendeu pra gringo periquito por arara. Sumiu dizendo que era guariba. Papagaio como se fosse tucano. Preá que a pira capivara. Quem é de areia, que é feito de areia. Quando bate o vento a mula pica. Me pague o que tu me deve. Ô caminha, conta nova não se cobra. Zé Areia, ela é tão velha que sem juros não serve. Eita caminha, conta velha não se paga. Conta nova não se cobra. Conta velha não se paga. Essa jandula agora diga se o caba não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa jandula. Eu disse, olha essa pancada aqui. Olha essa jandula agora diga se o caba não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa jandula agora diga se o caba não tem a manha. Yes, I want saw some of these. Sumiu dizendo que era guariba. Papagaio como se fosse tucano. Preaque a pira capivara. Vendeu pra gringo periquito. Sumiu dizendo que era guariba. Papagaio como se fosse tucano. Preaque a pira capivara. Linha de areia, que é de areia. Que o pato foi da mula pica. Zé Areia, cuide logo, me pague o que tu me deve. Ô caminha, conta nova não se cobra. Zé Areia, tão velha que sem juros nem serve. Eita caminha, conta velha não se paga. Conta nova não se cobra. Conta nova não se cobra. Conta nova. Essa janela agora diga se o cara não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa janela agora diga se o cara não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa janela agora diga se o cara não tem a manha. Logo, volta mais não. Nunca mais vai ver esse dinheiro, esse gringo fela. Chamando.